Olá, tudo bem? Hoje você vai conhecer a história do pássaro galo de Campina, um dos pássaros mais bonitos do Brasil, com o seu canto espetacular. Você vai conhecer a distribuição geográfica, suas características, sua alimentação e reprodução. Então, se você gosta de conteúdo como esse, deixe seu gostei e se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Assista até o final para apreciar seu canto belo e espetacular. Obrigado e boa leitura. O galo de Campina possui o nome científico de Paruaria dominicana. Também é conhecido como cardeal do Nordeste, cabeça de fita e cabeça vermelha. É um dos animais típicos do Nordeste, sendo um dos mais bonitos da região. Ele é muito confundido com o cardeal. Distribuição do galo de Campina. Originalmente é encontrada no sertão nordestino, porém está expandindo sua distribuição geográfica, especialmente devido à interferência do homem, seja positiva ou negativamente. Por exemplo, devido ao desmatamento, ele passou a habitar locais que antigamente eram ocupadas por florestas. Isso fez com que eles fossem se aproximando cada vez mais do litoral. A beleza de suas penas fez com que a espécie fosse largamente perseguida por contrabandistas de animais, o que fez ele ganhar diversos lares do Brasil. Devido a isso, a espécie acabou chegando ao sudeste brasileiro e, após algumas fugas das gaiolas, acabou se reproduzindo em liberdade, criando populações estáveis fora do nordeste. Características físicas do galo de Campina. Ele mede cerca de 17 centímetros de comprimento. Apresenta a plumagem da cabeça e da garganta em um tom vermelho bastante forte e bonito, com penas curtas e eretas, especialmente na nuca do macho. A parte de cima do corpo é acinzentada, com algumas penas negras no alto e brancas na base. Normalmente se reúne em bandos fora da época de reprodução. A alimentação em criações é composta basicamente pelo alpiste e outras sementes. Você também poderá fazer uma mistura de sementes, especialmente arroz com casca, painço, milho moído, aveia descascada, girassol e linhaça. Outros bons alimentos são as verduras, como couve, almeirão, agrião e mostarda. Na época da reprodução dos pássaros, você deverá fornecer larvas de tenebro para ajudar na criação dos filhotes. As frutas mais apreciadas pelo pássaro são a laranja, banana, mamão e a maçã. Reprodução do galo de Campina. Com cerca de 10 meses de idade, a fêmea já está pronta para o acasalamento. Saiba que é interessante esperar até que ela tenha pelo menos um ano de vida. A gaiola para reprodução deve ter pelo menos 80 centímetros de comprimento por 40 centímetros de altura e largura. O ninho é do tipo taça, feito com arame e bucha vegetal e com cerca de 12 centímetros de diâmetro. Deixe material à disposição para que o casal faça o ninho, como por exemplo sisal, raiz de capim ou crina de cavalo. Canto de galo de Campina. Um detalhe interessante é que tanto o macho quanto a fêmea podem cantar. Seu canto é bem forte e lento, tendo por volta de 12 assobios conhecidos. Escutar o canto é um passatempo muito comum entre os amantes deste belo pássaro. Agora fique com o canto do galo de Campina.